Panorama Agrícola para 3 de agosto de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, um abraço para você. Estamos abrindo o Panorama Agrícola de quarta-feira de Lua Nova, 3 de agosto de 2011. Felicidade. No ditado de hoje, há duas palavras que abrem muitas portas: por favor e obrigado. Confira no Panorama Agrícola de hoje como vai funcionar na prática o programa Juro Zero para Agricultura e Piscicultura de Santa Catarina. E Papanduva promove seminários sobre produção de leite. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a Secretaria de Agricultura e Pesca lançaram em Santa Catarina o Plano Safra da Agricultura Familiar. Crédito não falta. R$1,7 bilhão estão à disposição de projetos de investimento e custeio do agricultor catarinense. R$800 milhões para operações de investimento e R$900 milhões para operações de custeio. A ideia é produzir, garantir a segurança alimentar e dar renda para o agricultor. Os juros do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, estão menores. Na ocasião, o secretário da Agricultura e da Pesca do Estado de Santa Catarina, João Rodrigues, lançou o programa Juro Zero Agricultura e Piscicultura. Ele permite liberar R$100 milhões para a agricultura familiar sem juros, juros subsidiados pelo governo do estado. Este, com certeza, é o maior programa de apoio e incentivo à agricultura familiar, não só no estado, nos demais estados da nação. Detalhes de como será operacionalizado o programa Juro Zero são apresentados agora aqui no Panorama Agrícola pelo secretário adjunto da Agricultura, Ayrton Spies. Na prática, é um programa que o agricultor vai buscar recursos de qualquer fonte ou linha de financiamento, como por exemplo o PRONAF, e mediante um projeto elaborado por um técnico da IPAGRE, o agricultor vai fazer o investimento, confirmado o investimento por parte do técnico que acompanha a instalação daquela estrutura ou da compra do equipamento que foi financiado, o Banco do Brasil será informado e a Secretaria da Agricultura vai ressarcir, né? Vai dar um bônus equivalente ao valor dos juros que aquele financiamento acarretaria lá no banco. Ou seja, bônus em dinheiro? Bônus em dinheiro, ou seja, vamos imaginar a seguinte situação, um exemplo prático. O agricultor vai financiar uma ordenhadeira que custe R$5.000, num prazo de 5 anos. E aí ele vai ter, vamos supor que pela linha de crédito que ele adotou, é um juro de R$1.000. Total dos juros calculados para todo o investimento no prazo inteiro. Nós vamos fazer um bônus equivalente àqueles R$1.000 e vamos abater, vamos pagar lá na dívida que o agricultor tem no banco, aquele valor equivalente. Então ele vai ficar devendo menos, uma dívida menor, a qual aplicando-se o juro, resulta um valor exatamente igual ao valor do dinheiro que ele pegou emprestado. Por isso o programa se chama Juro Zero. E esse dinheiro emprestado pode ser para qualquer atividade da agricultura e da pesca? Nós estamos priorizando algumas áreas. Então, de acordo com a vocação da região, as atividades mais importantes, nós vamos definir algumas linhas de crédito, alguns tipos de financiamento prioritários. Por exemplo, a área do leite. Nós precisamos melhorar a qualidade do leite. Para isso precisamos de ordenhadeiras, precisamos de resfriadores de leite, vacas com genética melhor, instalações para ordenha, a questão da captação e armazenagem de água, né, na propriedade, cisternas, serão contempladas, equipamentos importantes na produção agrícola, de acordo com a vocação da região, serão priorizados. Mas é importante, nós não vamos incluir custeio. trata-se de investimentos estruturantes que vão dar uma condição melhor para o agricultor produzir depois na sua propriedade. A partir de quando? O programa já está em funcionamento, as regras, o Conselho de Desenvolvimento Rural já aprovou por resolução todo o regramento e a partir de agora nós estamos operando na medida em que os bancos começam a liberar os recursos para o financiamento no plano safra, também o agricultor poderá acessar os recursos do juro zero. Então, na verdade, está em plena implantação. Este é o secretário adjunto da Agricultura, Ayrton Spies, explicando o juro zero. No mesmo evento, tomou posse como diretor de Agricultura Familiar da Secretaria o ex-presidente da FETAESC, Hilário Gottselig, que fala sobre o principal desafio à frente desta diretoria. Hoje nós somos excelência. Santa Catarina é um estado de excelência na produção de alimentos, da agricultura. Somos os melhores em produção de carne, somos os melhores em fruticultura, somos os melhores na produção de arroz, quando falo de qualidade, produtividade e tudo mais. Agora os agricultores estão em segundo plano. Então nós temos que agora começar a pensar que isso que traduzimos em produção e produtividade e qualidade possa se transformar em um bem para os agricultores também. Que o agricultor possa viver no campo com satisfação, com alegria, com atratividade, e os filhos gostarem de continuar vivendo na roça. Para isso precisa renda, ninguém vive na roça se não tiver renda. E aí tem que discutir toda uma estratégia que o agricultor possa daquilo que está produzindo renda. Segunda questão, se ninguém fica na roça se tiver só renda, mas se está de mal com a sua família, de mal com a comunidade, as pessoas estão em desarmonia no ambiente que estão vivendo. Né? E terceiro, também a questão do espaço que está se vivendo no ambiente. Muita gente quando fala de meio ambiente, fala do meio ambiente, que é água e floresta. Nós temos que olhar o todo. As pessoas que vivem no campo, a família que vive no campo, como é que está a preservação ambiental, como é que está a água, como é que está a floresta, mas como é que está a casa desse agricultor? Como é que está o entorno da casa, a horta, o jardim, o bem-estar da família, dentro da casa? Tenha condições de que esses agricultores possam estar no campo, mas ter alegria de viver no campo, ter orgulho de viver no campo. Então é um conjunto de questões que nós vamos ter que estar olhando. Hoje nós olhamos a agricultura olhando no produto e a crédito. É crédito, crédito, crédito. Nem sempre o crédito é a saída. É repensar toda uma estratégia dessa natureza. Então esse é o grande debate que nós pretendemos e vamos construir dentro dessa diretoria da agricultura familiar. Este é o novo diretor da secretaria, Hilário Gottselig. Os serviços de assistência técnica e extensão rural serão reforçados este ano no estado com a liberação de R$7 milhões por parte do MDA. No encontro do Plano Safra, Juro Zero e a posse de Hilário na Secretaria como Diretor de Agricultura Familiar, estiveram presentes dirigentes e lideranças sindicais da FETAESC, FETRAF Sul, OSESC e FAESC. É hora das notícias. Papanduva, no Planalto Norte de Santa Catarina, realizou na semana passada seminário de produção de leite à base de pasto. Mário Correia, extensionista da IPAGRE no município de Papanduva, traz mais informações aqui no Panorama Agrícola sobre a cadeia do leite na região. A cadeia do gado de leite aqui no município de Papanduva é uma atividade que traz uma alternativa de renda muito importante para o município. Temos aí a presença de uma cooperativa da agricultura familiar formada com os nossos agricultores. A gente espera que esse seja o primeiro passo que está sendo dado para que a gente possa colocar a bovinocultura de leite como uma das principais alternativas de renda para o nosso produtor rural. Quem fala também aqui no Panorama Agrícola sobre o seminário de leite à base de pasto é o prefeito de Papanduva, Luiz Henrique Saliba. Todos com o mesmo intuito de fazer com que a nossa população agrícola tenha oportunidade, tenha possibilidade de agregar valor e de estar cada vez mais fazendo, tanto ficando na sua propriedade, quanto fazendo também a sucessão familiar e que eles possam permanecer, seus filhos possam permanecer. E, a nosso ver, a única maneira é com qualificação, com capacitação e com possibilidades multidisciplinares, por assim dizer, de agregação de renda. Então, eu quero parabenizar a IPAGRE, a nossa Secretaria da Agricultura, a SDR de Mafra, afinal, a todos os parceiros, pela ideia e também por essa estimulação. E agradecer ao Panorama Agrícola pelo espaço para estar divulgando a nossa Papanduva aqui no Planalto Norte de Santa Catarina e a toda a nossa, os nossos agricultores desta área do leite com pasto natural. Outro entrevistado pelo Panorama Agrícola sobre o seminário de leite à base de pasto em Papanduva é o produtor Altivir Dominiá. A gente tem procurado sempre se organizar em associações e cooperativas na busca de melhor desenvolver a produção e a qualidade, principalmente a qualidade do leite. É um dos objetivos do seminário. A gente está descobrindo todas as leis, as legislações, tanto a portaria 51, para que nós possamos cada vez produzir mais e com qualidade melhor ainda para nossos consumidores. Então, temos organização de cooperativas e associações que fazem esse trabalho junto com os agricultores, sempre com o apoio da IPAGRE, da Secretaria da Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, buscando que os nossos produtores possam estar mais qualificados e preparados para o mercado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.